que de bom estreou no streaming na última semana? Qual o grande anúncio do momento? Já sabe do trailer da vez? Se liga aqui com a gente no Drops da Vigília. Antes de mais nada, bora contextualizar. Se você nos acompanha em todas as nossas redes sociais, aliás, é @vigilianerd em todas as plataformas, talvez já tenha reparado nos nossos Drops, disponíveis no YouTube e no Instagram, através do Reels. A partir de agora, chegamos com o Drops também em formato podcast, com um grande resumão de tudo o que aconteceu no mundo nerd da última semana. Eu sou Bruna Monteiro e vou trazer para dentro da nossa sala de vigilância o Drops da Vigília. E aqui do meu lado ele, que sabe de todas as notícias e novidades e que adorou Kate, novidade da Netflix. É isso aí, Robson Nunes na área, fazendo aqui às vezes de resumo semanal da nerdice, né? Então vamos com o Drops da Vigília agora em formato podcast, tô empolgado. Então conta pra gente um pouco sobre Kate, essa novidade aí com a Mary Elizabeth Winstead. Então, ela está emulando, né, o John Wick. Ela é uma verdadeira caçadora de recompensas nesse novo filme da Netflix, que estreou na sexta-feira, dia 10 de setembro, para todo o streaming mundial. E é um daqueles filmes originais da Netflix que é acima da média, né? A gente, às vezes, tem um pouco de ranço com esse modo bastantão que a Netflix tem de colocar muita coisa no catálogo e poucas coisas, assim, que sejam bem realmente legais, né? Mas Kate é muito legal, ele é um filme de ação do início ao fim e é uma premissa bem interessante, porque ela foi envenenada e ela vai se vingar. Ela vai se vingar dessa galera que envenenou ela com polônio-204, Bruna. Não é legal ter isso dentro do corpo, eu acho, né? Olha, eu acho que pode ser um pouquinho perigoso. É, bem perigoso e bem radioativo. Então, a gente vai vendo ela buscando a vingança e se deteriorando aos poucos, né? Aliás, muito do sangue que tem nesse filme é o sangue dela que tá cuspindo, né? É um filme dirigido pelo Cedric Nicholas Troyan, que fez O Caçador e a Rainha de Gelo. Aquele filme com o Chris Hemsworth, com a Emily Blunt, com a Charlize Theron. Então, é um cara que já tava no cinemão e agora ele vai pra uma vibe bem, bem John Wick, bem de ação urbana. A gente tem tudo que tu pode imaginar de ação nesse filme. Tem briga de faca, objetos cortantes, mano a mano, tiro na cabeça, explosão de granada, perseguição de carro, aliás, uma belíssima perseguição de carro, até torci para que a cena fosse maior, mas ela é um pouco curta, assim, mas é bem legal e ela sofre um acidente bem, bem punk. Então, assim, para não dar muitos spoilers, acho que o grande lance é que as pessoas podem ver a nossa crítica no site, podem ver o nosso vídeo no YouTube também, né, youtube.com/vigilianerd, que a gente já falou bastante desse filme, mas assim, é um play garantido, é ação divertidíssima. Tem o Woody Harrelson, que meio que faz aquele cara que ele emula Woody Harrelson, digamos assim. É o cara que é o mentor dela, que é uma figura paterna. Enfim, vale muito a pena dar o play em Kate na Netflix, que, olha, é um daqueles filmes que vem e surpreende. E com a Mary Elizabeth Winstead, né, que foi a nossa caçadora em Aves de Rapina, a nossa eterna Ramona Flowers de Scott Pilgrim contra o Mundo, né? Então, tem só coisa legal aí pra conferir em Kate. Ah, eu sou fã dela, sempre fui, né? Tu falou aí a nossa Ramona, acho que ela se destacou muito em Rua Cloverfield 10 também, que foi um filme super legal e que pra verdade, mim foi bem inesperado, Eu não lembrava desse filme, ela tá ótima também. Esse filme é muito legal. E, ai, Woody Harrelson, eu sou apaixonada por ele. Acho ele fantástico. Muito bem, já botei na minha lista aqui Kate, então. Lembrando, de novo, que tá lá no nosso canal do YouTube a crítica. E tem a crítica também em texto no site, né? Pra quem gosta de ler, ouvir, ver. Tem... E agora a gente também falou sobre ele aqui no podcast. Então, pra agradar todo mundo e saber de Kate. Depois do aviso, veio o trailer. Matrix Resurrections, o quarto filme da saga de Neo, nosso Keanu Reeves, ganhou a internet mostrando o que podemos esperar e qual será o tom da nova história, que trará novos personagens e novas ilusões sobre o que é uma simulação e o que é realidade. Lana Wachowski retorna para a saga que criou em 1999, mas dessa vez sem a companhia da irmã Lily, de Sense8, que esteve ao seu lado em Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Quem também não volta é Lawrence Fishburne, que me deixou muito triste, na verdade, né? Como nosso grande e eterno Morfeu. Por outro lado, Keanu Reeves, é claro, né? Nosso John Wick, nosso estrela do momento, todo mundo ama Keanu Reeves, volta como nosso Neo, assim como Carrie Ann Moss e Jada Pinkett Smith. O elenco conta ainda condições como Yahya Abdul-Mateen II, né, que ele vai ser o novo Morfeu, e ele esteve em Watchmen, Aquaman e muitas outras coisas. Andrew Caldwell, Priyanka Chopra. Jonathan Groff, de Mindhunter, outro que eu sou apaixonada. Neil Patrick Harris, de Desventuras em Série, né, o nosso eterno Barney, de How I Met Your Mother. Jessica Henwick, de Punho de Ferro, e muito mais. O roteiro foi escrito por Lana Wachowski, David Mitchell e Alexander Hammond. E a equipe criativa por trás das câmeras contou com colaboradores de Sense8. Matrix Resurrections está agendado para 16 de dezembro nos cinemas do Brasil. Nos Estados Unidos, a estreia será simultânea na HBO Max. A gente colocou ali até nas nossas redes sociais, 16 de dezembro vai ser um dia bem interessante para os nerds, para o mundo nerd, né? Porque a gente também vai ter a estreia de Homem-Aranha. E aí, Robson, o que tu vai assistir primeiro? Então, vou assistir o Homem-Aranha primeiro, sem pipocar muito, né? Eu sou fã do Homem-Aranha, é o meu herói favorito, e depois eu saio da sessão de Homem-Aranha e entro na sessão de Matrix Resurrections, né? É, se der para comprar um depois do outro, já fica o dia inteiro no shopping, e é isso aí. É, é um dia que precisa morar no shopping, né? Espero que as cabines de imprensa, a qual a gente frequenta, sejam em dias diferentes e antes da estreia, para a gente poder trazer um conteúdo fresquinho e melhor aqui para a galera no podcast, no site e no vídeo também. Então, estou bem empolgado, eu gostei bastante desse trailer, Bruna. Não senti tanta falta do Lawrence Fishburne, porque a gente sabe o que acontece com ele na saga original. E eu só achei que eles entregaram demais que o nosso amigo Yahya Abdul-Mateen II, lá de Aquaman e Watchmen, que vai ser o Morpheus, digamos, mais novo, né? Eu achei que eles deveriam esconder isso, e, apesar de que tá muito na cara, ele tá com o mesmo visual, né? É. E ele até lembra, a fisionomia dele lembra bastante a do próprio Lawrence Fishburne, então eu acho que eles entregaram demais. Mas eu quero muito ser surpreendido no cinema, eu quero que essa saga, ela, de repente, eu tô achando que eles vão fazer o que eles fizeram com Halloween, que eles fizeram um remake, mas eles esqueceram toda a franquia depois do primeiro, do original, né? Então eles partiram para fazer o filme, o novo, essa nova trilogia que está saindo, a partir do primeiro. E eu acho que eles podem fazer isso com Matrix. Então a gente tem o primeiro, que é o principal filme, o filme que está no coração de todo nerd, e eles podem parar e ignorar um pouco os dois anteriores, os que vieram em seguida, que foram um pouco mais flopados, digamos assim. Então, eu acho que pode ser uma boa saída, e tá com uma cara de rebootzinho, né? É, realmente, né? De alguma forma é um reboot, nem que seja dentro da história. Até depois que assisti o trailer, fiquei especulando tantas coisas, mas assim, não que eu duvidasse da Lana Wachowski ou do Keanu Reeves, mas quando surgiu a notícia de um novo filme de Matrix, eu pensei, por quê? Precisa? Putz, bah, que medo, né? Mesmo, até porque, como tu mesmo falou, é maravilhoso, é um marco, né, pra Matrix, mas o segundo e o terceiro são, como tu falou, um pouco flopados, né? Então você, bah, quais são as chances, né? Mas o trailer, assim, veio pra mostrar, tipo, como novos efeitos, como pode potencializar todo o conceito do filme justamente com as ferramentas do cinema atual, né? E contando, de repente, uma nova história e implementando novas coisas. Então, acho que vai ser uma experiência cinematográfica muito bacana de ter. E, realmente, espero que a história traga algumas coisas novas, e eu acho que isso vai acontecer, sim. Porque eu achei um trailer muito poderoso, muito impactante. Gostei muito, assim. Ele é todo focado na ação, né? E eu só espero que a Warner não tropece nas próprias pernas, porque se eles estão fazendo as estreias simultâneas no cinema e na HBO Max nos Estados Unidos, invariavelmente, no dia seguinte, esse filme vai estar no torrent, vai estar na pirataria online. Então, eles podem perder bastante da bilheteria nacional de outros países, então eles podem sim sofrer bastante com essa própria ação que eles estavam fazendo para promover o HBO Max, né? É. Porque nos Estados Unidos vai sair no streaming e no cinema, aqui vai ser só no cinema, mas como vem acontecendo com a maioria dessas estreias que estão acontecendo assim, a gente sabe que a pirataria vai comer solta. Com certeza, também tive esse mesmo sentimento ao ler sobre isso. Mas, vamos ver, né? E esperar que seja um sucesso de qualquer forma. Lembrando que é dia porque... 16 de dezembro, gente. Exatamente, porque provavelmente vai ter continuação, né? Pensando nisso, então, né, em Matrix e sua importância, relevância para o nosso mundo, aqui na Vigília a gente separou uma lista de 16 curiosidades sobre os filmes, sobre os bastidores, tem um pouco de tudo lá, confere. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Bruna, todos os nomes de Hollywood estão em Não Olhe Para Cima, novo original da Netflix, que estreia dia 24 de dezembro, vai estrear no streaming e em alguns cinemas selecionados. Quer saber mais? Se liga então. O filme é dirigido pelo oscarizado Adam McKay e vai contar a história de uma estudante de astronomia e seu professor que descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra. Mas ninguém parece se importar. Nisso, alertar a humanidade sobre o impacto dessa rocha do tamanho do Monte Everest não vai ser nada fácil. Com a ajuda do Dr. Oglethorpe, Rob Morgan, eles embarcam em um tour midiático que vai de gabinete da indiferente presidente Orlean, que é a Meryl Streep, e seu filho bajulador, Jason, que é o Jonah Hill, até as ondas de rádio do Daily Rip, um programa matinal bem-humorado apresentado por Brie, Kate Blanchett e Jack Tyler Perry. Olha aí, rapaz. Há apenas 6 meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio chocantemente cômico que será preciso para fazer que o mundo olhe para cima, Bruna. Bruna, isso está me lembrando as últimas semanas no Brasil. Ai, boa comparação. Olha, tô rindo de nervoso até. Estou rindo nervoso também. Mas olha, esse filme aí realmente me deixou muito curiosa. Vamos abandonar a ceia de Natal e assistir Não Olhe Para Cima. Ou fazer a ceia de Natal e depois assistir o filme. Alguma dessas coisas tem que acontecer, porque, né, como tu falou, isso é em 24 de dezembro. E nossa, Adam McKay só acerta, né? Eu gosto muito dele, então acho que vai ser. A gente sabe que normalmente a edição do filme dele é sempre bem dinâmica, bem diferente, e como tu mesmo falou, vai ter um toque bem cômico no meio de tudo isso, de repente com os personagens aí meio caricatos. Então acho que vai ser um baita filme. Eu acho que também por estrear nos cinemas, a ideia é que venha Oscar mais por aí, eu acho, né? Pois é, o Adam McKay, ele já foi, conquistou sua estatueta. Eu gostei muito de Vice, eu achei que Vice foi um pouco injustiçado nas escolhas quando ele concorreu, porque, como tu falou, ele tem essa leitura dinâmica, essa edição rápida, inteligente, ácida, ele é muito ácido nos filmes dele, ele joga muita verdade na nossa cara e faz a gente rir de nervoso e depois se divertir e depois refletir um pouco, porque a gente para pensar em tudo que aquilo que ele contou, e a gente vê que o negócio é sério. Então, é um cara que consegue misturar muito bem esses elementos num filme bem blockbuster, num filme bem para todo mundo assistir, ou quase todo mundo, né? Mas gosto muito, que estou muito curioso para ver isso aí, porque olha esse elenco aí, não vamos combinar, né? É de Leo matar. DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, tem o Timothée Chalamet também. Então, cara, tem muita gente ali. E eu quero saber como ele orquestrou toda essa sinfonia aí. Com certeza, de grandes estrelas, né? Então, lembrando, pessoal, não olhe para cima. Netflix, 24 de dezembro. E essa semana a gente tem a estreia da terceira temporada de Sex Education, da Netflix também. Divertida, delicada e 100% atual, a série mantém o nível dos anos anteriores, trazendo pautas sobre sexo, sexualidade, identidade de gênero e dando realmente uma aula para tantos outros shows da atualidade. A série continua se destacando pela construção dos seus personagens. Apesar de termos como protagonistas Asa Butterfield e Emma McKay, são os outros alunos da escola Mordell que vão ganhando cada vez mais destaque. Mesmo com pouco tempo em tela, conseguimos nos envolver e compreender cada um daqueles personagens tão realistas. E talvez até seja por isso que eles são realistas, porque a gente pode conhecer um pouco mais da história deles, entender por que que de repente um é mais ciumento, um é mais difícil, por que uma pessoa foi babaca, principalmente na adolescência, né? Então, esse ano, além de tudo isso, esses nossos personagens ganham um contratempo. Uma nova diretora chega para impor novas regras e mudar a fama da tal escola do sexo. Os 8 episódios são de quase 1 hora cada um, mas o tempo passa voando com Sex Education, que para mim também se destaca pela excelente e retrô trilha sonora, assim como todo o seu cenário visual, que também remete aos anos 90, né? Mesmo se passando nos dias atuais, isso eu até acho bem engraçado. Não sei se é uma característica lá da Inglaterra, daquele local, assim, porque toda a estética é meio retrô, os carros, as roupas, o cenário, mas é uma série que se passa nos dias atuais, então isso é bem, bem interessante, assim. As músicas também, muito anos 90, assim. Acho que tá com os Tears for Fears, umas coisas assim. que eu curto muito. Então, aí a dica de Sex Education, a gente já falou no nosso canal, nos críticas dos anos anteriores, aqui na Vigília, porque a gente é muito fã, eu e o Zé, logo mais, acho até que a gente vai fazer algum vídeo sobre isso. Então, eu super indico Sex Education. E mudando de comédia, Bruna, para terror. Vamos falar de Maligno, Malignant, o novo filme de James Wan, que é um misto de sentimentos. Eu já contei lá no vídeo, eu já contei lá no, na nossa crítica do site. E eu acho que eu te falei aqui em off, mas vou repetir aqui para a galera entender também, porque quando eu fui assistir o Aquaman de James Wan, eu cheguei na sessão, eu estava com uma certa expectativa, afinal, o cinema de super-heróis me cativa demais. E eu fui assim, cara, é Aquaman, é James Wan, vai dar certo, vai dar certo. E o filme começou, ele foi me dando um misto de sentimentos, eu não sabia o que que eu tava entendendo, se eu tava na vibe, as lutas estavam legais, ele sabe filmar ação como ninguém, mas em determinado momento eu pensei, cara, esse filme tá ruim, esse filme não tá legal. Mas ele vai dando a volta e ele vai, no final do filme, me entregar um Aquaman que sobe na cabeça de um monstro gigante, duela contra outro monstro gigante, que eu parei, pô, é isso aqui, é isso, gostei desse filme. Me comprou bastante e é isso, adorei o filme. Tanto que nas nossas críticas eu elogiei bastante. Apesar de eu saber que ele tem grandes problemas, aquele filme, né? E Maligno, ele repete essa fórmula que me desperta esse misto de sentimentos. Porque ele começa como um filme daquela clássica. É muito clichê, Bruna. É muito clichê. Vou te jogar logo essa carta, assim. Ele começa numa clínica sinistra que fica no topo de um morro com rochedos perto do mar, sabe aquela coisa? Bem caricata, aquela coisa com trovões em Já vi isso volta. umas 10, É, 20 exato. vezes. Aquela clínica maligna. E ali tem um ser que eles estão tentando duelar, que não está dando certo e que sai do controle. Corta, fazem o epílogo, apresentam a protagonista, que é a Madison, interpretada pela Annabelle Wallis, que está muito bem no filme. E aí a gente entra num outro filme, que é um thriller policial, porque mortes estão acontecendo e essa menina está tendo essas visões dessas mortes. Ela vai até a polícia e diz: Ó, estou vendo essas mortes, elas estão acontecendo. Eles não acreditam nela, obviamente, a mulher tá louca, né? Que ela quer me dizer que tá vendo coisas, né? Mas enfim, ela dá uma outra pista e essa pista se comprova, aliás, e eles descobrem então essa relação dos crimes. E aí a gente entra num thriller diferente e a gente tem um vilão muito obscuro, muito diferente de tudo que a gente já viu. Só que ele vai se entrelaçar e as coisas vão começando a se conectar de uma forma que a gente começa a entender. Só que o James Wan, ele faz isso de uma forma muito sacana, sabe? Ele faz de uma forma simples, besta, clichê, mas muito dos clichês do terror. Ele coloca todo tipo de terror ali. Ele traz terror pop, ele traz thriller, ele traz gore, ele traz comédia. E no final é uma zoeira trash que é divertidíssima. E assim como o Aquaman, que eu não sabia que estava vendo, eu comecei, não, é isso. Esse filme, ele oscila do 8 ao 80, do ruim ao ótimo, em pouco tempo, e de novo eu fui vendido. James Wan me comprou, me ganhou, e eu saí com um sorriso no rosto da sessão, por mais besta que era o filme, por mais zoeira, que mais trash que for, porque lá no vídeo eu contei um spoiler que você pode ver lá, então, youtube.com/vigilianer. Lá estão os spoilers clássicos, mas esse filme faz uma ponte muito legal com um episódio de South Park. Que, enfim, era um episódio que uma moça tinha um feto na cara. É, só vou dizer isso. Eu só vou dizer isso, Bruna. Não sei se tu É, olha South Park, se tu viu esse não, na episódio. verdade eu abomino South Park. Aqui em casa, na verdade, a gente tem quase uma briga, porque meu namorado adora, ele sempre não quer ver comigo, daí eu quero fazer um agrado e eu digo não. Vou ter que passar essa. Ah, não. E até, na verdade, eu até ia dizer, o meu comentário final aqui sobre isso seria mais ou menos como: bom, sabendo disso, indo com a mentalidade de que é meio trash, que é meio zoado, aí eu acho que a experiência acaba sendo bem diferente. O ruim é se tu realmente vai lá achando que vai se assustar, que, É, não espera o né? terror sério, É, de aquela repente, coisa. se tu vai com Não essa é, não é. expectativa, é fácil ser frustrado e não conseguir aproveitar essa diversão que o filme pode trazer, né? Mas como tu já tá nos spoilando de uma forma boa isso, Eu já coloquei na minha lista isso também, mas a parte do South Park me afasta um pouco É, dessa não, realidade, mas assim. é, esse link que eu fiz com esse episódio, ele entrega uma coisa muito forte do filme, que é bizarro. É bizarro. É um vilão muito bizarro. E Eita, só vendo. eita. Eu não vou entregar mais nada aqui. Se a gente definir que fazer um podcast depois só para falar desse filme, a gente fala com todos os detalhes. Mas aqui vamos só deixar o gostinho para a galera, porque tá tudo no vídeo. Quer o spoiler, tá no vídeo. Aí, gente, confiram o vídeo, assistam o filme, depois tragam pra gente o que que vocês acham de todos esses reviews, todas essas obras que a gente traz aqui pra vocês. A gente também quer saber se vocês curtiram, se vocês não curtiram, se estão com expectativas. Então tragam suas interações pra gente nas redes sociais. Qual que é o nosso e-mail também, Robson? contato@vigilianerd.com.br ou Ótimo! podcast@vigilianerd.com.br. Então dá para chamar a gente no Instagram, no Twitter, então estamos em todas. Rapidinho aqui, então, Robson, vamos trazer mais algumas novidades de uma forma bem drops aqui para o pessoal. Mas para eles conferirem tudo, é só acessar vigilianerd.com.br. Então vamos lá. Então, Venom Tempo de Carnificina foi adiantado novamente depois de ser adiado e chega dia 7 de outubro ao Brasil. Não sei o que esperar. Também não sei, eu já não curti muito o primeiro, achei ok, mas vamos ver. Y, O Último Homem, série baseada na aclamada graphic novel de Brian K. Vaughan e Pia Guerra, chega nessa segunda-feira no Star Plus. Gosto, quero expectativas. É, acho que logo mais a gente vai estar trazendo algumas novidades aí sobre as nossas opiniões sobre essa obra aí que a gente está esperando bastante. Missa da Meia-Noite, minissérie de Mike Flanagan, ao terror aí de novo, na Netflix, teve seu primeiro trailer divulgado e, claro, você confere ele no nosso site. A HBO Max anunciou a chegada de mais de 200 filmes em seu catálogo. A gente sabe que a plataforma não está sendo a melhor e mais estável de todas, mas a gente não tem como negar que o catálogo está incrível, né, gente? Para Tava. conferir a lista completa e saber um pouco mais, corre lá no site. O Culpado, filme dirigido por Antoine Fuqua com Jake Gyllenhaal, é o novo longa da Netflix, estreia logo na primeira semana de outubro, no dia 1º de outubro, na verdade. É aquele thriller cativante de um cara que trabalha numa central dos bombeiros, da polícia, e ele vai ter que resolver alguma coisa só pelo telefone. É instigante. Gosto. Jake Gyllenhaal, pra mim, também sempre é certo. Muito bem, pessoal. E tudo isso e muito mais você encontra lá em vigilianerd.com.br e nas nossas redes sociais. Liga lá, é @vigilianerd. E não se esqueça do nosso apoia-se, apoia.se/vigilianerd, para ganhar ingressos de cinema e participar dos nossos grupos exclusivos com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão. A gente sai da cabine, a gente manda áudio, a gente comenta, a gente faz votação, a gente faz um monte de sorteio lá também, então vale a pena. E tem uma das categorias dos nossos apoiadores que ganha um ingresso de cinema por mês, ou seja, já se paga. Então tu tá ganhando um ingresso de cinema, tu iria no cinema de qualquer jeito, apoia a Vigília e já vai de barbado. Então, é só acessar lá o nosso Apoia-se. Isso vai, né? Vai entrar no nosso grupo, aí a gente vai dar as dicas, vai dizer o que que a gente achou dos filmes, a pessoa vai dizer, é esse aqui que eu quero ver, vai ganhar seu ingresso e pode ir lá conferir também. Muito bem. Breaking news para o primeiro podcast semanal da Vigília, porque saiu o primeiro trailer de Gavião Arqueiro, essa série, Bruna, que já está mexendo com o meu coração. Porque ela me surpreendeu demais. Nesse primeiro trailer, a Marvel apresenta consequências diretas da ação do nosso amigo Clint Barton como Ronin, e depois ela nos joga para um clima de musical natalino de comédia que eu não sei muito o que pensar, só sentir. Eu só quero dizer que eu quero muito ver essa série, que chega no próximo dia 24 de novembro no Disney Plus e vai trazer a nossa amiga Kate Bishop. Sim. Kate Bishop, interpretada pela Hailee Steinfeld, lá de Bumblebee, tá na série Dickinson, tá fazendo um monte de coisa também. E vamos ter a Alacoa Cox, que é uma estreante e vai fazer a Echo, uma espécie de vilã antagonista dessa dupla dinâmica que a gente vai ver entre Clint Barton e Kate Bishop. Então, tô muito empolgado, gostei demais do trailer. Você confere ele na íntegra em vigilianerd.com.br. E para finalizar o nosso primeiro Drops em formato podcast, Robson, eu quero iniciar um quadro ainda sem nome. Não sei se ele vai continuar também, mas é uma ideia que eu tive aqui que quero trazer pro pessoal. E a ideia é trazer semanalmente dicas, nem sempre vai ser dica boa, vai ser impressões sobre alguma coisa que eu tenha visto por aí. Pode ser um único episódio de uma série, pode ser uma temporada inteira, um álbum de um cantor que eu descobri, um outro podcast, ou não, porque eu, na verdade eu quero que vocês ouçam o nosso podcast, ou até os 15 primeiros minutos de um filme. O que, que tu acha legal, dessa minha legal. Ideia? Legal, achei bem aleatório. Vamos chamar, por enquanto, de quadro aleatório da Bruna. Vamos lá, então. Quadro aleatório da Bruna. Só pra avisar vocês que eu tive que regravar essa parte aqui, porque deu um chiado de fundo durante a gravação do podcast com o Robson. Então, né, por questão de qualidade, tô regravando aqui pra vocês. Espero que fique tão legal e autêntico quanto a primeira vez. Falei pra vocês que nem sempre vai ser uma dica, mas dessa vez é sim. Dollface é uma série de 2019, protagonizada pela Kat Dennings, a nossa Darcy lá do MCU, fez Two Broke Girls e vários outros conteúdos, e a série tá disponível no Star Plus. É uma série leve, divertida, que não se leva muito a sério e que talvez passasse meio batido, assim, no meio desse mar de produções aí. Mas pra mim, teve uma questão assim que girou uma chavinha e chamou bastante minha atenção. Já vou explicar melhor. Então, seu plot não é nada demais, é uma menina, uma mulher que levou um pé na bunda do namorado, eles se namoravam há bastante tempo, e ela não cultivou, assim, amizade com as amigas dela, ela não tinha nenhuma amiga, basicamente, nenhum amigo, ponto. Então, ela termina o relacionamento e precisa ir atrás de retomar a amizade com as amigas. E as amigas são um pouquinho diferentes dela, assim, são mais topzinhas, vamos dizer assim, gostam de festa, um pouquinho diferentes dela, que é mais introvertida, mais esquisitona, assim, né, gosta mais de ficar em casa, então aí ela vai... Vai ter que ir atrás das amigas, elas vão se colocando nessas situações, por serem um pouco diferentes, e acaba sendo um pouco engraçado. Até aí, tudo bem, normalzinho, nada demais. Mas a questão é que em alguns momentos parece que a gente vê as coisas por dentro da cabeça dela, assim, dentro de umas viagens da cabeça dela. Por exemplo, depois que ela termina com o namorado, ela pega um ônibus, né, pra ir embora, e dentro desse ônibus também tá cheio de outras mulheres que terminaram relacionamentos, estão lá chorando, as pitangas, e aí a motorista diz, bah, olha só, a motorista, que detalhe, tem um rosto que parece um gatinho, é realmente um gatinho, e aí ela meio que tá meio banida, assim, tá num limbo, na verdade, porque todas aquelas mulheres têm amigas esperando por elas e ela não tem, né? Então, alguns momentos, assim, em que a edição nos tira de uma realidade pra uma situação mais dentro da cabeça dela, pra gente entender também um pouco mais a personagem, isso acaba se tornando bem divertido. Então, uma viagem, eu adorei. Eu só assisti 3 episódios por enquanto, mas já tô curtindo muito, com certeza eu vou assistir mais. No elenco, a gente ainda tem alguns rostos conhecidos, como a Shay Mitchell, que teve em Pretty Little Liars e You, Você, e a Brenda Song, que eu originalmente conheço ela lá de Zack e Cody, Gêmeos em Ação, do Disney Channel, com um dos garotinhos de Riverdale, ou melhor, um dos garotinhos de Riverdale, lá, os James Sprouse. Enfim, essa é a minha dica. Dollface com a Kat Dennings no Star Plus. Gosto de Kat Dennings. Gosto muito do papel dela lá no mundo Marvel. Principalmente WandaVision desse ano ainda, né? Então, curto bastante. É pra eu dar uma dica também agora? Isso? Olha, se tu tiver uma dica, dá aí. Ah, vamos lá, né? Então, já que eu falei em WandaVision, vamos falar de What If, série animada da Marvel, que está no Disney Plus. E, cara, cada episódio é mais surpreendente. Vamos de novo. Cada episódio é mais surpreendente do que o outro. E eu gosto muito dessa temática de o que aconteceria se, porque o céu é o limite. Então, eles já fizeram vários episódios onde os nossos heróis basicamente sucumbem. Então, eu gosto muito de ver isso, de ver como eles falham, como realmente teriam realidades que eles não são os heróis, não conseguem superar todas as adversidades. E, bom, tem o elenco completo lá do MCU. A gente teve um episódio muito importante com o Chadwick Boseman fazendo sua última participação como Pantera Negra. Vale muito a pena e tem mais episódios toda quarta-feira no Disney Plus. Ah, eu tô assistindo também, eu tô apaixonada. Marvel não erra nunca. E a primeira série animada, e espero que venham muitas outras. E realmente, também adoro essa temática. E os episódios são muito bem construídos. Então, assim, eu também super recomendo o What If. Então, gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se quiserem nos deixar um feedback, a gente já deu aí as nossas redes sociais, @vigilianerd. Estamos esperando pela interação de vocês. Nos sigam, nos acompanhem. Sempre muitas novidades, críticas, lançamentos e muito mais. Então, nos acompanhem, porque a vigília não para.